الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ديسي إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة نسولي بر كتاب التوحيد ديسي رحمه الله باب ما جاء في التطير باب ما جاء في التطير يشت كابيتلو O Sheikh Rahimahullah pretende com ele falar sobre uma das coisas nas quais se manifesta o shirk. Uma das coisas nas, yani, na qual se manifesta o shirk. Daí que disse capítulo sobre o que foi yani, dito sobre yani, a chamada de atenção no que diz respeito ao tatayyur. E o tatayyur é o presságio com o pessimismo. Yani, é uma palavra que engloba nela como significado o pessimismo, bem como o presságio. E tem vários outros significados de acordo com o seu contexto. Mas aqui, esse é o seu significado. Portanto, este capítulo, o Sheikh Rahimahullah pretende com ele falar sobre o que foi alertado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como que viu no Alcorão, no que diz respeito ao presságio, que é... Yani, Yani, o ato das pessoas procurarem yani, ter uma imagem do futuro com base naquilo que eles veem ao seu redor. Yani, começam a tentar elaborar um futuro com base naquilo que eles veem ao seu redor. Também entra nisso o pessimismo. Yani, que é a pessoa ver o mal em todas as coisas. Ver o mal em todas as coisas. Então, esse é um capítulo que chama a atenção a esses pontos. O Sheikh Rahimahullah menciona a primeira, yani, a primeira parte das evidências. Disse Rahimahullah, وَقَوْلِهِ تَعَالَى أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ألا إنما طائرهم عند الله يعني o seu presságio ou aquilo que lhe aconteceu de mal yani que lhes aconteceu de mal vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala ولكن أكثرهم لا يعلمون e a maioria deles não sabe e a maioria deles não sabe وقوله قالوا طائركم معكم e eles disseram que o vosso yani aquilo que vos aconteceu de mal de acordo com a crença que vocês têm no presságio isso é devido a vocês mesmos quer dizer que o que vos aconteceu de mal é resultado das vossas próprias ações O Sheikh Rahimahullah pretende com esses dois versículos, yani, o primeiro versículo, significa que yani, o seu significado gira em torno da história de Fir'aun e o seu povo, yani, Faraó e o seu povo, que quando eram assolados com a seca e outras calamidades, diziam que isso se deve, yani, esse mal estado em que eles se encontravam, eles diziam que isso se deve a Musa alayhi salam, se deve ao profeta Musa alayhi salam e seus companheiros. Yani, queriam dizer que, yani, segundo a crença deles, esse mal veio por causa do chamamento de Musa alayhi salam. Musa alayhi salam e seus companheiros yani, carregam consigo yani, como se diz, má sorte. E eles é que estão a causar essas calamidades que eles passavam. Tanto era essa crença de Faraó e seu povo. Portanto, sendo assim, eles colocavam yani, o seu presságio, o seu pessimismo, colocavam sobre Musa alayhi salam e seus companheiros. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala respondeu a eles de que o que aconteceu ou o que ele já assolava era resultado do decreto de Allah subhanahu wa ta'ala devido à descrença deles. Yani, quer dizer que o que lhes acontecia de mal não tinha nada a ver com Musa alayhi salam, mas sim era o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala devido à descrença deles. Devido à descrença deles. E em seguida Allah subhanahu wa ta'ala, como vem no versículo, لكن أكثرهم لا يعلمون, descreveu a eles como sendo ignorantes. Allah subhanahu wa ta'ala descreveu a eles como sendo ignorantes. Eles são ignorantes, pois como é que é possível um profeta, alguém que chamava para o bem, alguém que chamava para o monoteísmo, ser a origem do mal, ser o motivo das pessoas caírem na desgraça? Portanto, isso mostra que eles não tinham conhecimento. Pois, se eles tivessem a consciência e o conhecimento, saberiam de que Musa alayhi salam não veio senão com o bem. Não veio senão com o bem e com baraka também, com a bênção. E a felicidade para aquele que acreditar na mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, os mensageiros são mubashirin. Trazem boas novas, trazem boas coisas para aqueles que os seguem. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala chama eles como indivíduos ignorantes, pois não sabiam desses pontos que têm a ver com a revelação divina. A revelação divina vem com o bem e os mensageiros carregam a revelação divina. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala chamou a atenção e ele criticou a eles devido a esse presságio que eles tinham no que diz respeito, ou esse pessimismo que eles tinham no que diz respeito ao profeta Musa alaihi salam. Yani, culpavam o mal que os assolava, culpavam isso ao profeta Musa alaihi salam, bem como os seus companheiros. E no versículo que veio a seguir, que o Sheikh Rahimahullah mencionou a seguir, قالوا طائركم معكم. قالوا طائركم معكم. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala refutou aqueles que desmentiram os mensageiros e foram assolados com calamidades. É semelhante ao versículo anterior, no que diz respeito ao profeta Musa alayhi salam, mas nesse versículo é geral para todo aquele que rejeitou a mensagem dos mensageiros que Allah subhanahu wa ta'ala enviou com a sua orientação. E sendo assim, foram assolados com calamidades. Allah subhanahu wa ta'ala, quando enviava mensageiros e as pessoas recusavam aceitar essa mensagem, eram castigados. Eram castigados e eram destruídos. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala disse nesse versículo de que o que vos aconteceu, esse é um versículo que abrange todo aqueles que rejeitaram a mensagem divina. Allah subhanahu wa ta'ala responde a ele de que o que vos aconteceu de mal é devido a vocês mesmos. Vocês são a causa do mal que vos aconteceu. As pessoas também, mesmo os crentes, quando lhes acontece uma calamidade, eles são a causa dessa calamidade. Pode ser devido aos ma'asi, aos pecados, que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoe. Ou pode ser devido a algo que os próprios crentes fizeram, que provocou a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou Allah subhanahu wa ta'ala pretende punir a eles, para chamar eles de atenção ao mau caminho que eles estão inseridos ou tomaram. Portanto, o que acontece de mal no indivíduo ou nas pessoas é devido ao que o próprio servo fez. O que a gente faz de mal não passa desapercebido perante Allah subhanahu wa ta'ala. Seja os fazedores disso, pessoas singulares ou toda a comunidade. Daí que quando vem calamidade, não diferencia de que este aqui não está, não fez, e este aqui o que fez. Quando vem uma calamidade geral, assola todos. Assola todos. Tanto Allah subhanahu wa ta'ala chamava a atenção de que aquilo que eles consideravam de presságio ou pessimismo que eles tinham para com os mensageiros, Allah subhanahu wa ta'ala respondeu de que o que vos aconteceu de mal tem a ver com o que as vossas próprias mãos causaram, que é a rejeição da mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala ou os pecados. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala criticou nesses versículos aqueles que acreditavam no pessimismo, se apegavam ao pessimismo e tinham crenças ligadas ao presságio. Tinham crenças ligadas ao presságio. Procuravam o que lhes acontecia de mal, eles colocavam isso em algo, de que a culpa disso é devido a algo, seja os profetas, como era feito anteriormente, ou a um outro determinado objeto. Algumas pessoas, às vezes, quando é uma crença que as pessoas até nos dias de hoje têm, por exemplo, caiu, ou escorregou e caiu, ou estava para cair, e vai culpar, vai dizer que, antes de eu vir aqui, fulano falou mal de mim. Às vezes, quando ele morde a língua, ele diz que tem um fulano que está a falar sobre mim. Portanto, isso faz parte desse capítulo. Esse tipo de crenças faz parte desse capítulo. Isso constitui shirk. Isso constitui shirk. Nos dias de hoje, isso é algo que é bastante comum nas pessoas. Estava para ser, por exemplo, atropelado e escapou. Ele culpa esse incidente, culpa algo. Oh, ontem eu vi um gato preto, é por isso que eu teve esse incidente. Ou há dias atrás eu vi um gato preto, é por isso que aconteceu tal e tal coisa. Essa crença é a crença dos Ahlil Jahiliyyah. E aqueles os quais Allah subhanahu wa ta'ala criticou nos versículos anteriores. Portanto, esse é algo que os muçulmanos devem prestar bastante atenção. Em seguida, o Sheikh Rahimahullah menciona mais evidências nesse capítulo. Disse Rahimahullah: Wa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, la adwa wa la tirata ولا هامة ولا سفر أخرجاه وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. E essa narração é uma narração bastante benéfica em termos de significados. Disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, como narrou Abu Huraira radiyallahu anhu wa arda, disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, la adwa, não existe contaminação. O que quer dizer isso, não existe contaminação? Será que o profeta sallallahu alaihi wasallam está a negar que existe a contaminação? Contaminação de doença. A gente sabe de que existem doenças que contaminam-se. Será que o profeta sallallahu alaihi wasallam está aqui a negar a existência da contaminação? A verdade é que não é esse o caso. Como alguns que não voltaram à compreensão dos sábios quando leram este hadith de forma literal e acharam que conhecem o seu significado e começaram a espalhar a crença de que não existe contaminação. O profeta sallallahu alaihi wasallam, como explicaram os sábios, o profeta sallallahu alaihi wasallam pretende com isso dizer que a contaminação, quer dizer que a doença por si só, não é capaz de se espalhar pela sua natureza. Isso quer dizer que somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem decreta essa contaminação. Essa contaminação não é algo que tem irada, não é algo que tem vontade, dizer que eu vou contaminar fulano, fulano, fulano, fulano. Não. Allah subhanahu wa ta'ala é quem decretou de que fulano será contaminado com a tal doença, daí que a doença passa para ele. Devido ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, não porque a doença por si só, pela sua natureza, é capaz de contaminar alguém. Portanto, isso é algo bastante importante que devemos conhecer e perceber melhor. De que a doença ou qualquer acontecimento, este mundo, somente Allah subhanahu wa ta'ala que controla. Tudo que acontece nesse mundo, de pequeno e grande, acontece somente com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que o musarriful kaun, aquele que tem o domínio completo desse universo, é Allah subhanahu wa ta'ala. A folha não se move senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. A folha não se move ou não fica fixa, ou não fica, nenhum objeto permanece movimentar ou fixo senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a contaminação da doença de uma pessoa para outra ou de um animal para outro ocorre devido ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando Allah decreta algo, é algo que acontece. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala decreta de que essa doença irá se espalhar para tantas pessoas. Fulano, fulano, fulano, fulano. Daí que você vê, o profeta sallallahu alaihi wasallam, certa vez, quando foi questionado a respeito disso pelo beduíno, fez ele perceber de uma forma bastante simples, para ele perceber esse assunto de contaminação. Ele disse, quem que contaminou a primeira pessoa a aparecer com essa doença? Quem é que o contaminou? Se a doença por si só contaminasse, tivesse a irada de passar de uma pessoa para outra, a origem dessa doença, de onde que veio? Qual é? A gente volta para o asal. Essa doença de onde que veio? Será que essa doença criou-se, apareceu por si só, formou-se, começou a ter as características que tem? Quando você olha as doenças, o ciclo da doença, que é repetitivo e manifesta-se de tal e tal forma, isso não é, essas características não é algo que vem do nada, de repente apareceu uma doença e tem essas características e contamina-se e tal e tal. Quem é que fez essa doença surgir? Então é Allah subhanahu wa ta'ala, não há dúvida. Não há dúvida de que é Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto daí que você vê, por vezes, 5 pessoas estão na presença de alguém que está com uma determinada doença. Toma como exemplo uma gripe ou a doença ou a corona, como existe no dia de hoje. Podem estar 2 ou 3 pessoas com uma pessoa contaminada e somente uma delas ficar contaminada. Quer dizer que nas 5 pessoas, somente uma pessoa ser contaminada. Ou todos serem contaminados, exceto uma pessoa. 4 pessoas foram contaminadas, exceto uma pessoa. E essa pessoa estar livre dessa doença, sem nenhum indício dessa doença. Não porque ele tem um sistema imunológico, como dizem, forte, ou não há nenhuma explicação científica para tal. Somente é o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que aquela pessoa não estava incluída no decreto de Allah subhanahu wa ta'ala como sendo uma das pessoas que seriam afetadas por essa doença. E isso é algo que é bastante, é algo bastante claro, não precisa de a pessoa se esforçar para perceber. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando disse la adwa, não há contaminação, quer dizer que não há contaminação no sentido que acreditavam o povo de Jahiliya, de que a doença por si só é capaz de contaminar a quem quer. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam, neste hadith, estava a refutar a crença do povo de Jahiliya, que acreditavam que outros além de Allah subhanahu wa ta'ala têm controle nesse mundo. Outros além de Allah subhanahu wa ta'ala têm controle nesse mundo. Yani, o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava aqui a refutar essa crença. E dentro dessa crença de que existem outros além de Allah subhanahu wa ta'ala que têm poder, é a crença de que a doença por si só é capaz de contaminar fulano, yani, de acordo com sua vontade. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava a demolir essa crença. وَلَا طِيْرَ Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse وَلَا طِيْرَتَ yani, em seguida, ele disse que não existe presságio. Quer dizer que presságio é algo que não existe, yani, no que diz respeito à crença. Yani, presságio existe, as pessoas têm presságio, yani, têm pessimismo. Pessimismo é algo que existe, mas esse pessimismo não tem nenhum efeito nesse mundo. Às vezes você pode dizer que, ou alguém pode dizer que aconteceu tal e tal coisa porque viu um gato preto ou porque viu uma coruja, como vem a seguir na palavra do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Na verdade, isso é uma coincidência. Yani, coincidiu o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala ocorrer em ti depois de você ver uma coruja ou ter visto um gato preto ou, yani, ou qualquer coisa que você acredita que foi o motivo disso. Isso é uma coincidência do decreto. Tanto o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava aqui a demolir essas todas as crenças. Yani, e a crença do gato preto na sallallahu alaihi wa sallam é uma crença que até existe, yani, nos muçulmanos de uma forma geral. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse la tiyarata, yani, quer dizer que essas coisas não têm nada a ver com o que acontece, yani, você ver um gato preto ou ver tal e tal coisa ou ver um acidente na sua frente não é sinal de que vai te acontecer um acidente ou não é sinal de que o mal vai te ocorrer. Isso tudo não tem nada a ver. Isso tudo não tem nada a ver com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, somente Allah subhanahu wa ta'ala que decreta. Por vezes coincide você ver um gato preto e a seguir acontecer algo de mal em ti. Isso é uma coincidência. Wala hama. O profeta sallallahu alaihi wa sallam em seguida disse wala hama. Yani, quer dizer que nem a coruja também tem nenhum efeito naquilo que acontece nas pessoas. Yani, o profeta sallallahu alaihi wa sallam aqui demoliu a crença dos jahiliyin que acreditavam que a coruja é sinal de vai te acontecer algo de mal. Outros sim acreditavam de que é sinal da morte. E são várias crenças que existiram ao longo dos anos ou de séculos no que diz respeito à coruja. E até existe nos dias de hoje, de que a coruja é símbolo da morte, é símbolo do mal, é símbolo de que algo de mal vai te acontecer. Tudo isso são mitos e crenças falsas. A coruja é uma criatura mesquina, coitada, não beneficia nem prejudica. E não é sinal de nada. Não é sinal de nada. É uma criatura que Allah subhanahu wa ta'ala criou da forma que ela está. E é uma criatura como outras criaturas que existem. Outros tipos de aves que existem. Yani, não tem nada, nenhum efeito naquilo que acontece ou não acontece nesse mundo. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wa sallam demoliu essa crença. Isso mostra-nos de que essa é uma crença que existia ainda no tempo do profeta sallallahu alaihi wa sallam. A crença na coruja. E mais à frente ele, sallallahu alaihi wa sallam, disse wala safar. Yani, recusou também a crença que os ahl al-jahiliya tinham de que o mês de Safar, yani, o mês no calendário islâmico chamado de Safar, eles acreditavam de que esse mês era um mês amaldiçoado, era um mês que tudo de mal acontece. Sendo assim, eles não faziam umra nesse mês, não iam fazer umra quando chegava o mês de Safar, pois diziam que esse mês é um mês amaldiçoado. Yani, quer dizer que acontece coisas do mal nesse mês. Se eles fossem para umra, pode ser que aconteceria algo durante a viagem, algo de mal. Portanto, era uma crença que eles tinham. E nos dias de hoje ainda existe essa crença, manifesta-se de outra forma, como dizem, a sexta-feira. Yani, tem uma crença que as pessoas têm, esqueci meu nome, sobre a sexta-feira, quando é dia 13, quando coincide com o dia 13, coisas dessa natureza. Tudo isso é, né, é kalam fada, mitos e crenças falsas. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que essas coisas não têm nada a ver com o que acontece no mundo, não têm nada a ver com o futuro da pessoa ou o decreto divino. O fato de o mês, até outros, até nos dias de hoje, quando chega o mês de Safar, não casam, porque dizem que isso é um mês que dá má sorte. Se a pessoa casar no mês de Safar, a pessoa terá má sorte, quer dizer que o seu casamento não será, não será feliz. Tudo isso é crenças falsas. Portanto, essa era a crença dos Ahlul Jahiliyyah, que alguns até nos dias de hoje, que alguns ainda têm nos dias de hoje. Portanto, isso tudo constitui shirk, pois o musarrif al-qawn, aquele que prejudica e beneficia somente Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que decreta somente Allah subhanahu wa ta'ala. O Sheikh mais à frente disse: wazada muslim wala naw'a wala ghula. Também ele, na versão do muslim, essa narração vem no Sahih al-Bukhari muslim, mas o Sahih muslim acrescenta, tem acréscimo, que é a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam: wala naw'a wala ghul. A naw' é a crença nas estrelas, e isso vem num capítulo a seguir, sobre a crença nas estrelas e nos astros. Portanto, as pessoas acreditavam de que a chuva cai devido às estrelas, no movimento das estrelas. As pessoas que tinham crença nas estrelas adoravam as estrelas, ou acreditavam que as estrelas tinham efeitos naquilo que acontece no mundo. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam estava aqui a negar essa crença, de que essa crença não existe, é falsa. E a chuva cai devido com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Até essas tecnologias que existem de que chamam de chuva artificial, tudo isso é devido ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa chuva não cai senão com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala que decretou de que os seres humanos, nesse dia, iriam fazer esses, iam dar os choques que eles dão às nuvens, como dizem, para provocar caída de chuva. Portanto, isso tudo é decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. É decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Nada acontece nesse mundo senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é algo que todo muçulmano deveria pôr na sua cabeça e repetir diariamente. Nada acontece nesse universo, seja algo pequeno ou grande, seja movimento ou não movimento, tudo acontece com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. E nada para de acontecer senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. O domínio total do universo está sobre Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ghul. E ghul, o profeta sallallahu alaihi wasallam também negou a existência de ghul. Ghul é o que chama-se, algumas tradições chamam de fantasma. Chamam de fantasma. É uma crença que ainda existe nos dias de hoje, seja nos muçulmanos, bem como nos muçulmanos. A crença nos fantasmas. Isso é algo que não existe. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: wala ghul. Os Ahlul Jahiliyyah acreditavam de que esse ghul, o ghul na verdade é o jinn. Não existe fantasma. O que existe é jinn, mas o jinn não tem, não beneficiam nem prejudicam as pessoas como acreditam as pessoas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando disse wala ghul, referia-se à crença dos Ahlul Jahiliyyah. Eles acreditavam de que os jinn dessa categoria chamada de ghul, são jinns que mudam de cor ou mudam de figuras e coisas dessa natureza. Então eles acreditavam de que isso os desviava do caminho. Quando eles estivessem a viajar e vissem isso desviava o caminho deles e colocava eles na destruição ou na perdição, ou é algo que poderia causar a morte deles, ou a destruição deles. Essa era uma crença que eles tinham a respeito de isso que nós atualmente chamamos de fantasma, yani, na atualidade as pessoas chamam de fantasma, mas na verdade, como disse, não passam de jinn, e os jinn não prejudicam nem beneficiam senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. E os jinn são makhluk, yani, são criaturas, não têm nenhum poder para fazer algo fora daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala colocou na sua natureza. Quer dizer que o que os jinn fazem faz parte da natureza deles, yani. A mudança de forma, os jinn mudam de forma, ficam cobras, ficam insetos, ficam animais, tudo isso fazem devido à característica que Allah subhanahu wa ta'ala colocou na sua essência. Não é algo que eles fazem de extraordinário, ou yani, fazem isso porque têm poderes, ou yani, coisas dessa natureza, mas sim, faz parte da natureza deles. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou de que eles nos veem, yani, veem os seres humanos, mas nós não vemos a eles. Quer dizer que os jinn yani, são capazes de estar na presença do ser humano, mas o ser humano não vê os jinn, e os jinn veem os seres humanos. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wa sallam negou esse todo tipo de crenças, yani, e isso é uma chamada de atenção de que o muçulmano deve acreditar no decreto e predestinação divina. Portanto, a crença dos Ahl al-Jahiliya de que o mal ocorre devido a determinadas criaturas, isso é uma crença falsa e constitui shirk. Constitui shirk, pois ninguém tem a capacidade de prejudicar ou beneficiar, senão Allah subhanahu wa ta'ala. E isso faz parte de Tawhid al-Rububiyya, yani, a crença no Rububiyya de Allah subhanahu wa ta'ala, o senhorio de Allah subhanahu wa ta'ala, o domínio, yani, aquele que controla o universo, quem dá vida, quem dá morte, quem prejudica, quem beneficia, tudo vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, essa é a primeira parte desse capítulo e, inshallah ta'ala, nas próximas oportunidades iremos dar continuidade. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.